Você tá me traindo, disso eu tenho certeza. Eu vi você beijando outra garota numa mesa. Agora que eu cheguei e vi essa lingerie aqui, você não agiu com coração. Agora me pedi perdão, eu que não te escutei. Agora olha o que você fez. Você tá me traindo, disso eu tenho certeza. Das Marcantes já está no ar. Bonde das Marcantes. Agora produzindo CDs no Pará. Ele, DJ Roger Mix Produções. Canal CDs de Melody. O incomparável do Pará.